cresça, evolua e vê se apareça. Cresça, evolua e vê se apareça. Se você é um cara que se deixa levar por tudo que dizem do segundo andar sobre as coisas que acontecem no mundo, se você vê programas de auditório, programas sensacionalistas, programas idiotas que não tem conteúdo, se você todo domingo bebe a sua cerveja e deixa em cima da mesa para sua mulher e para a bagunça dos amigos, pode ficar esperto que sua hora vai chegar. De perto esse refrão vai terminar e a gente vai ter que acabar esta música. Cresça, evolua e vê se apareça. Cresça, evolua e vê se apareça. Se você é um cara que se deixa levar por tudo que dizem do segundo andar sobre as coisas que acontecem no mundo, se você vê programas de auditório, programas sensacionalistas, programas idiotas que não tem conteúdo, se você todo domingo bebe a sua cerveja e deixa em cima da mesa para sua mulher e para a bagunça dos amigos, pode ficar esperto que sua hora vai chegar. De perto esse refrão vai terminar e a gente vai ter que acabar esta música. Cresça, evolua e vê se apareça. Cresça, evolua e vê se apareça. Antes que o tempo lhe envelheça. Cresça, evolua e vê se apareça. Lá para jurarara, jurarara, jurarara, jurarara, jurarara, jurarara, jurarara. Cresça, evolua e vê se apareça. Vara, cresça, evolua e vê se apareça. Jurarara, jurarara, jurarara, jurarara. E vê se apareça. Parará, parará, parará, parará.